está tudo parado e nada acontece. E o tempo passa, e o tempo passa. A espera não termina. A minha dor só cresce, e o tempo passa, e o tempo passa. Quanto mais vou esperar pra ver acontecer aquilo que eu tenho te pedido, aquilo que eu tenho desejado. Movimenta as águas, meu Pai. Faz alguma coisa, pois eu já não sou capaz. Por dentro a dor só cresce, e o tempo passa, e o tempo passa. Quanto mais vou esperar pra ver acontecer aquilo que eu tenho te pedido, aquilo que eu tenho desejado. Movimenta as águas, meu Pai. Faz alguma coisa, pois eu já não sou capaz. Por dentro movimentar.